Alteza Ribeiro, a voz que apaixona, falando de amor. Uma foto atual, sem efeito Photoshop, e os olhos cheios de olheiras, com perfil de quem sofre. É que o amor não encaixou e não deu fechamento. Sabe aquele trenzão que você respeita? Recorri às redes sociais pra ver se encontro a pessoa perfeita. Me ajude aí, marca esse alguém aí, com quem combina esse coração largado, com quem combina, marca aí no comentário, com quem combina. Quem sabe a pessoa certa visualiza, com quem combina esse coração largado, com quem combina, marca aí no comentário, com quem combina. Sabe, a pessoa certa visualiza e vira o amor da minha vida. O nome do estúdio é Léo Valverde Produções Musicais. Chama! É que o amor não me encaixou e não deu fechamento. Sabe aquele trenzão que você respeita? Recorri às redes sociais pra ver se encontro a pessoa perfeita. Me ajude aí, marca esse alguém aí, com quem combina esse coração largado, com quem combina, marque aí no comentário, com quem combina. Quem sabe a pessoa certa visualiza, com quem combina esse coração largado, com quem combina, marque aí no comentário, com quem combina. Quem sabe a pessoa certa visualiza e vira o amor da minha vida.